Ó sino da minha aldeia, ó sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, cada tua badalada soa dentro da minha alma, e é tão lento o teu soar, tão como triste da vida, que já a primeira pancada tem o som de repetida, por mais que me tanjas perto, quando passo sempre errante. És para mim como um sonho, soas-me na alma distante. A cada pancada tua, vibrante no céu deserto, sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto.